no 606, o solo não, olá, corrigindo, a torre não recebeu o seu cotejamento a partir da instrução de subida. Por gentileza, coteje novamente. Autorizado 390, apertura 110, Neuma direto. Subida busca de par, declamando 0 com curva esquerda. 119.8 é o controle, o transponder 5153. Salvou no 606. Cotejamento correto, chame pronto no portão 2. Chamarei, eu vou no 606. 714, decolada 43, controle 119, décima 8, bom voo. Controle de saída 198, gol no 714, bom dia, obrigado. Torre, esperança para confirmar para o 4062 da Azul, qual que seria a posição de parada no 3? Pátio 3, posição 03. Afirmativo, obrigado. 714, boa, contato radar na decolagem, suba ao 230. Subida ao 230, gol no 714. Taxi 805, 97 a bordo, Maceió 230. Autorizado via pátio, Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto, gol 805. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 vai reportar, gol 805. Controle Salvador, WebJet 5809. 5809, boa, sendo identificação, chega da Mari, desça para 3 mil pés. O altímetro 1014. Na Mari, 9994. Consiga. Gate 62, pushback acionar. Equipe de solo, tráfego da companhia passará a retaguarda em mais alguns minutos, corrigindo em mais alguns instantes, após iniciar o chama taxa. Entendi que após a passagem de tráfego da companhia estaremos autorizados. Ok. Boa noite, total 9908, para cópia. O 908, Guarulhos 320, 1 minuto cópia da autorização, prepare a subida da EL. 320 da EL, estão aguardando. 994, iniciando por cidade. Posição meia. Sente, chame táxi. Chamará. Aproximado, ponte Péragono, 805. 805, livre, ingresso e decolagem, pistão no 0, 1 00 graus, 1 00 mais. Ali decola 10, 1805. Portão 2, autorizado, pushback saneamento, chame táxi, gol no 606. Portal 9908, cópia. Consiga copiar. Guarulhos 320, nível aprovado, decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa direto Crate. E após prosseguir conforme o plano, o controle 119, decimal 8, aciona 5115. Autorizado para Guarulhos 320, nível 10, direita, da El Leda, Crate. 198, controle 5115, na sua conta, total 9908. Sempre pronto, parte 3, total 9908. Pronto para posicionamento, total. Autorizado, chame táxi, total 9908. Chamará para táxi, total. Para 3 mil pés na margem, tem acesso a... Céu, gol 1994, está com 180 a bordo, autonomia 2 horas e 48, alternância Salvador para o Paraná. 1994, aguarde para iniciar táxi, irá seguir o pangue da companhia através do portão 3, prestes a iniciar. Salvador, o gol 1896, solicitamos o 370 para João Pessoa, na escuta da autorização, por gentileza. Tenente, aguarde cópia da autorização no 896, prepare Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, tenente, gol 1896. 2685. 2545, 2085, bom dia. Possível para 2000 pés, está autorizado LSXI, reporte localizador. 2000 LSXI, reporte localizador. Controle Salvador, 1805, bom dia. 1805, bom dia, contato radar na decolagem, suba 370, saída PUCA. 370, com perfil da PUCA, 1805. Táxi à direita, informe no ponto de espera pronto, gol no 606. 406. No 994, livre, seguiu 8 Sul, também 800 da companhia, informe como número 2 ponto de espera. Retor o voo no 896, estamos totalmente prontos para pushback sanamento no 23. Na escuta para autorização, o início do pushback. Está pronto, copy, no 896? Na escuta. 370, aprovado, João Pessoa, Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-9-8, aciona 5-1-5-2. Autorizado para João Pessoa 370, via Upper Whisky 58, Recife direto, decolando da 1-0, curva esquerda, subida Puca Caju, 19-8 ao controle, 5-1-5-2 é o código. O gol 1-8-9-6 no 03 para prospeccionamento. Planejamento correto, aguarde para iniciar o pushback sanamento gol no 896. Aguardando para o pushback sanamento no 896. Gol no 606 livre, ingresso decolagem 1-0-0 grau 089. O total 9908 para o táxi com 3 alternados do Leão, 4 horas. 9908, táxi via pátio principal, Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto. Índia e Alfa reportará no ponto de espera, total. 14, 6-0-9. 6-0-9, está mantendo high speed por solicitação do centro. É, mantém, está recebendo atrás por 20 milhas à frente, mantendo. Afirmativo, vamos iniciar a redução, de acordo com o perfil do ajudar. China 6310. Ok, compre a redução em mar, então, 250-6310. Gol no 994, está pronto? Afirmo. Ali mantém 1-0. Exato visual, Webjet 5809. Gente, completo elétrico, chamando torre 18-6, Web 5809. Obrigado, boa. 18, bom voo. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, voo 606, decolou na saída pública. Bom dia, no 606, contato radar na decolagem, suba 390. Vindo 96746, prossiga direto Duna, descendo para 2.000 pés. Autorizado LSX-Way, reporte no localizador. Para 2.000, direto Duna, 6746. Usaremos estabilizar. Torre Salvador, objeto 509. 509, torre 118.6. Ah, desculpa, selecionei, mas obrigado. 509. Objeto 5809, continue a aproximação, guarda pista livre, 1-0-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0, 1-4. 509. 9908, após tráfego na final da 1-0, autorizado a alinhar e manter. 5809, livre pouso, pistão no 0, 100 graus, 109. Depois na 10, 5809. 994, decolar 259, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 98. Voo 994, decolado. 994, boa, contato, radar na decolagem, suba 350, saída PUCA. Gente, sobe ao 350 na saída PUCA, voo 994. Gol 1805, chama agora o centro Recife, no 2545, alterno 2685. 2545-2685, no 805, boa. Tá um pouquinho melhor, mas ainda tá bem baixo. Quer que faça a ponte? Não, não. Obrigado. Opa, agora melhorou. Salvador, boa noite. 3170, boa noite. Acelera a identificação. Chegada Mari. Desça para o 050. Solo ao 0300, taxi via Eco, Alfa e Kilo para o pátio 3, observe sinalizador. Eco, Alfa, Kilo, pátio 3, observando o sinalizador, objeto 5809. Total 9908, livre decolagem, vento 090 graus, 109. Espera da 1-0, pronto, gol 1-8-9-6. 1-8-9-6, autorizado alinhar e manter 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, 1-8-9-6. 1-6-3-1-0, prossiga para 2.000 pés, aguarda na autorização para o EXO. 2.000 pés, aguarda o EXO-3-1-0. Chama agora o ajuste 1-0 no 3013. 1-0 no 3, grato 1-8-9-6. Decolada 02, controle 1-9-8, bom voo. 08, grato. Decolagem, suba 320, saída da EL. 320, anda EL, solicita apoio da EL, se possível. Tota Leda, direto Leda, 9908 total. Barato, apoio de Leda. Controle, boa noite, azul 4432, informação brava. 4432, boa, sendo identificação, chegada Mari, terça. Para 4.000 pés, 1-0 no 3 é o altímetro. 4.000, 1.003, 4.432, chegando a mais. Salvador, boa noite, da 3520, 25 para autorização Aracaju. 3520, pronto, Clápia. Afirmo. Da 3520, aprovado nível 190 para Aracaju, decola no zero, curva esquerda, subida Puca até Jama, pós direto, controle 199.8, aciona 5160, então 3520. Autoridade nível 190 para Aracaju, fala da 190, cobertura esquerda após, sair da Puca, após Puca, direto Jama, 198 controle, 5160, transponder. Zero 2685. 4-5-2-6-1-6, por 6-6-3-1-0, está autorizado o DSXU e reporte no LOC. Autorizado, reporte, está no LOC, 6-1-0. Gol, boa noite. 19-8, grato, boa noite, bom trabalho, gol 1-8-9-6. Salvador, boa noite, o M6746, estabilizado LF, baixar travado. Boa noite, 6746, ajuste agora no 0, no 3, 1013, autorizado pouso, pistão no 0, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Afirmativo, autorizado pouso. Certo? Com 1994, chame Centro Recife, 1-2545, alterno 2685. 2545, 2685, boa noite. Boa. Boa noite, essa é a identificação, chega da Mari, desça para o 050. Estabilizou, 6310 visual. 6310, completa LS, chamando torre 118 decimal 6. 118.6, obrigado, boa noite, até já. Muito boa noite, 6310 da Oceanair, estabilizado e LS. E aguarda, 6310. Entrecortado, ok? Antes de 6316, vento 100 graus, 10 nós, ajuste 10 no 3, livre pouso, pistão no 0, 6310. Autorizado pouso, pista 106, 310 da Ocean Air. Aproximando-se da Juliette, o F8, 6746. Gente, ingresso a Juliette, portão 02, atento à aeronave em push na saída do pátio 3. Está na posição 2. Vai atingir 4.432. Azul 4432, completa a chegada mar e descendo para 2.000 pés, aguardando a autorização para o DDS. 2.000 aguardando 4.432. Gol 1896, chama Centro Recife agora, 12545, alterna 2685. 2545, 2685, gol 1896. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Obrigado. Total 9908, chame Centro Recife, 251, alterno 3325. Centro Recife, 251, 1335. Confere, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Salvador 3520, pronto para o táxi. Antena Salvador, 3 anos de autonomia, 61 a bordo. Táxi autorizado, via Pátio Índio Alfa, informe no ponto para o ponto 3520. Sim, via Pátio Índio Alfa, 3570. 3170, completo LS, chamando Torre 1836.